가? 리스터리 가? 그렇지. Que honor tenemos de participar de um torneio internacional com equipes de Argentina e de Brasil. Isso é um processo, uma oportunidade de crescimento constante. E enfrentar a Atenas de Córdoba, uma das equipes mais tradicionais que conhecemos, tradicionais rivais de Franca, ganhamos, perdemos, e estar com uma equipe como... jogar com uma equipe como Atenas, para nós é um honor também, como Peñarol de Mar de Plata. Eu creio que o partido foi bom, difícil, os dois equipes jogando com a disciplina tática, os sistemas acoplados a uma consciência coletiva, explotando a individualidade dos seus jogadores. Creio que tivemos um pouco mais de